tem, porque entendeu? Você pode até colocar, porque o que acontece? Se você vai fazer alguma revisão bibliográfica onde você tem aí dados para poder você colocar, aí sim, aí você tem que fazer dados comparativos. Mas se você só vai fazer uma ressignificação ou uma revisita ao que o teórico disse, não tem porquê, entendeu? Diga. Em caso de subtítulo, cabe, como por exemplo, dentro da parte de resultado de discussão, se eu posso, porque para não ficar texto, não, tem que se colocar conforme está aqui, exatamente. Mas aí, como é que eu boto essa numeração, tem algum padrão? Não, nada de numeração, nenhum deles tem número. Então, mas isso que eu estou perguntando, então, na verdade, dentro de resultado de discussão, eu posso botar um subtítulo. Não, você pode colocar algo que você pode colocar. Eu não posso colocar um tópico negritado, é isso que eu quero dizer. Sim, abaixo do resultado de discussão, sim. Posso? Sim. Mas eu não numero ele. Não numero. Mas eu posso negritar ele. Você pode colocar se você achar que cabe, porque nem sempre cabe. Porque o que acontece? Você já está dizendo que é o resultado de discussão do seu tema, do que você propôs, do que você objetivou, que está lá na introdução. Sim, mas aí, pegando o exemplo lá, até do artigo que você mandou. Sim, do Cielo. Ele acha que tem até aqui, ele sim, faz... Eu estou vendo que você não consegue... Aqui, perfeito. Mais. Ele bota aqui, grupo 1, aí ele gritou e deu um espaçamentozinho. Aí, sensações de estar, sintomas, isso eu posso fazer... Gente, olha só, a gente tem que subtítulo. Sim, exatamente. O que a gente tem que ter no que diz respeito ao artigo científico? É a mesma pergunta dela, no que diz respeito à parte da estética do seu trabalho. Se o seu trabalho pede isso, entendeu? Por isso que eu vou mostrar para vocês ainda tem nas telas, os locais onde vocês podem pesquisar, conforme eu trouxe o artigo do Cielo, já justamente para a gente fazer essas observações que são extremamente pertinentes. Então, assim, ao meu trabalho cabe colocar subtítulo, então eu vou colocar. Por isso que eu falei com vocês, vamos entrar no Cielo para a gente ler os artigos, para a gente ver da forma como ele colocou, porque o que está aqui formatado de forma real. Superior, inferior, esquerda, direita, os espaçamentos do texto, espaçamento de citação, né? Como se referendo à citação. Agora, a estética do seu trabalho é muito interessante que você se encontre. Se você vai trabalhar com grupos de trabalho, né? Qual o resultado? Aí eu trabalhei com 3 grupos, né? Resultados e discussão. Qual foi do primeiro grupo, do segundo grupo, do terceiro grupo? Depois faz uma consolidação dos grupos. Perfeito. Tá. E aí cabe perfeitamente, tá bom? Bem. Monografia é diferente de artigo, né? É diferente. É diferente. Aí tem que ter capítulos, subcapítulos. Monografia, exatamente. Tem que ter todo um referencial, além de ter um referencial teórico, tem um referencial histórico. Porque... Mas aqui estava falando de artigo, não é de artigo, não, é uma dúvida dela. Esquece a monografia. Um novo trabalho. O de vocês é artigo científico. Mas artigo tem uma notação mais crítica, né? Na realidade, o artigo científico ele tem um aprofundamento maior do que a monografia. Por incrível que pareça. Porque o que acontece? Você vê pela quantidade de páginas. Na monografia, você pode escrever 40, tem cursos, tem universidades que vão até 50 páginas, nos quais você pode explorar o máximo que você puder. No artigo científico, existe uma exigência muito maior acadêmica num compilar de escrita, mais profundo, bem mais objetivo. Mais profundo mesmo. Existem, assim, categorias de tipo de artigo científico? Que eu tô, assim, que a minha formação é acostumada com tipo de artigo científico. Normalmente, o que se pede é short time ou full time. Short time é esse, quando a gente se faz, e full time pode ser o que a universidade determinar ou o curso determinar. A partir daí é limitado. Tanto tem a área que a gente pega que tem a quantidade de uma dissertação de mestrado, 100 páginas. Tá, acho que eu, na verdade, prefiro. Então, uma tese pode ser apresentada como um artigo? Não, porque uma tese de doutorado ela pode ser reescrita para modelo de artigo. Porque a tese do doutorado é muito parecida com a dissertação de mestrado, é parecida com a monografia. Exatamente. Você vai ter que pegar todas as suas quase 200 páginas e transformar ou num artigo de 25 até 50 páginas no máximo. Mas não mais do que isso. Diga. Por exemplo, tem, então a gente estava vendo assim, quando a gente estava conversando de manhã, a pessoa pode fazer só revisão bibliográfica. Isso entra como um artigo científico. Ela pode pegar estudo de caso também. Ela pode, sei lá, fazer várias ferramentas, pesquisa de campo, entrevista. Existe assim algum tipo, algum lugar que a gente possa ver assim, as possibilidades que podem transformar no artigo científico? No Cielo, que é o que eu coloquei para vocês, que vou mostrar no tutorial básico. Não, o Cielo é uma biblioteca de periódicos. Sim, exatamente. Então, aí, através dos periódicos que você vai pesquisar lá, que você vai olhar, que você vai verificar vários modelos, então cada um tem. Um é por pesquisa de campo, outro por... Sim, existe, mas teoricamente não existe uma classificação, assim, o que seria metodologia científica? Não, de forma alguma, porque o que acontece? Nem poderia ver, senão seria mesquinhar e limitar o conhecimento do aluno. O aluno tem que ter não, a possibilidade. Não, de forma de formato. Então, mas é como eu estou te respondendo. As possibilidades de você pegar e desenvolver o seu trabalho são inúmeras. Então, por exemplo, se eu pego uma pesquisa de campo e eu falo, não, só a revisão bibliográfica, o que, que isso vai fazer? Vai jogar você lá para baixo. Poxa, eu já tinha já, é a mesma coisa no que diz respeito ao trabalho dela. É com os alunos. Aí eu vou falar, não, você não pode fazer absolutamente nada disso. É só uma revisão bibliográfica. Quer dizer, tudo que ela já tinha pensado, ela já tinha desejado dentro dela, eu vou e faço uma coisa. É igual quando alguém quer fazer uma revisão bibliográfica. Eu falo assim, olha, é só aqui, aqui o professor Chay é artigo, mas tem que fazer pesquisa de campo. Putz, e agora? Eu não tenho campo onde fazer pesquisa. Então, vou ter que modificar. Então, o advento do MEC no que diz respeito à mudança, né, dessa nomenclatura para TCC, trabalho de conclusão de curso, o que o MEC fez? Ele abriu várias frentes. Ele abriu a frente para continuar sendo monografia, abriu a frente para continuar sendo artigo científico, ele abriu possibilidade para projeto empresarial aplicado, que é onde eu estudo algo dentro da minha empresa e construo, para projeto empresarial técnico, que foi esse que eu participei da banca ontem, onde o referencial teórico tem no máximo 10 páginas e aí o desenvolvimento de um projeto, abriu espaço para planos de negócio, abriu espaço para estudo de caso específico, né? Tendo um referencial histórico para poder desenvolver. E com isso, o que aconteceu? Ele abriu possibilidade para várias ferramentas, aliás, para todas as ferramentas possíveis. Tem umas até que os alunos acabam construindo, por quê? Por exemplo, gerenciamento de projetos, que é um MBA que eu dou aula de metodologia, mas não os oriento, porque eu não tenho capacidade técnica para orientá-los. Por quê? Qual é o princípio do gerenciamento de projetos? É desenvolvimento de aplicativos. Eu não entendo nada. Eu posso usar, né? Com alguém explicando o aplicativo, mas eu não sei como desenvolver um aplicativo. Então, logo, eu não tenho competência acadêmica para isso. Agora, explicá-los como fazer o trabalho, eu os explico. E depois, eles vão para o orientador deles. Então, assim, é muito bacana tudo isso, porque a gente tem, assim, inúmeras possibilidades. E o artigo também, porque antes o artigo, conforme a gente estava falando agora, ele era de referência bibliográfica e só. Né? Mas só que há muito tempo mesmo, há cerca de 30 anos, já começou essa mudança. Porque o que acontece? Se você não fizer experiência, se você não fizer experimento, ficava o quê? Um conhecimento sempre tácito, né? Sempre engessado. E aí... Eu acho que o que ela está querendo saber é uma dúvida que eu acho que acomete toda a partida. Se há alguns modelos de tipo de estudo, por exemplo, se você vai fazer estudo de caso, se você vai fazer revisão de bibliografia, de literatura, se você vai fazer comparada, né? Comparação entre autores e. Ou então, uma pesquisa de campo, né? E conforme eu estou respondendo, isso é de acordo com a escolha do aluno. Mas o que ela quer? Acho que ela quer saber. Tipo um tutorial. Alguns modelos, o que é que se aplica melhor ao aluno? Tutorial. Não. A BNP não tem esse tutorial, nem o MEC, não tem esse tutorial. O aluno é aprender o aluno no modelo. Exatamente. Ele não, a resposta exata é essa. Não se prende mais o aluno no modelo. Já houve essa época. Desde que siga o método científico. Desde que siga o método científico, ponto. Não, o método para você trabalhar com ciências humanas é totalmente diferente. Mas se você sabe trabalhar com ciências humanas, eu sei como é que você sabe trabalhar. O que que hoje a BL tem um método muito focado, se vocês prestarem atenção, do qual eles não abrem mão, da formatação, né, do embasamento teórico, da quantidade X de páginas quanto a isso. Mas o que acontecia? E era isso que eu estou falando com você. Acabava, quando existia esse tutorial, né, a mesquinha limitava exatamente. Entendeu? Então o que acontece? O que, que eles passaram a ver? Que o aluno ele começa a ter uma autonomia, né? E aí a gente lança a mão lá de Paulo Freire, né? Ele começa a ser tão crítico. Então, poxa, está me exigindo isso, até mesmo porque muitas vezes eu nem sei o que a universidade quer, porque as normas da BNT e do MEC exigem. E aí o aluno quer criar mais, mas ficava emperrado, eu não podia. Aí tinha que esperar chegar no mestrado. Gente, no mestrado são 2 anos, onde continua a mesma coisa. Estudo de revisão bibliográfica, trabalhando com cases, trabalhando com pesquisa. Isso é, se você achar, né, que é necessário trabalhar com essa pesquisa. Se você acha que é necessário trabalhar com entrevista. E por aí vai. Só lá no doutorado é que quase que você consegue aí uma inovação bem interessante, né, que é algo novo, vamos dizer assim. Mas a possibilidade da abertura de trabalhar com essas ferramentas, né, que já é o case, o estudo de caso, pesquisa de campo, entrevista, seja o que for, já foi um advento. Né? E aí hoje você já pode escolher o que, que você acha que é melhor para o seu trabalho. Né? Sem então, ficar preso nesses... Exatamente. O orientador ele tem o papel de quê? De orientá-los no conteúdo. É claro que ele, você vai levar para ele a... o professor Luciano, o professor Jair, o professor que é só a título de exemplo. Eu acho que para o meu trabalho seria muito interessante uma pesquisa de campo. Então ele pode te orientar. Mas por que ele vai fazer perguntas para que você mesmo perceba se é aquela ferramenta, ela é utilizável ou não, se cabe ou se não cabe. E quando você falar no método ali, você escreveu o seu método, tem que dizer, né? Exatamente. Isso aqui é o arquivo. Exatamente. Para que se entenda por quê. A sua abordagem. Não só a minha abordagem, é a abordagem da BNT e do MEC. Né? Porque o que acontece? Se eu digo para vocês, o que é estudo de caso? Sem conceituar, e aí você sai com dúvida. E eu gostaria que, pelo menos das coisas mais crassas, que vocês não saíssem com dúvida, né? O que é case? O que é pesquisa de campo? O que é entrevista? Né? Porque nós temos aí um conceito do que é o senso comum. Agora, o que é um conceito metodológico daquela ferramenta é totalmente diferente. Né? Ficou claro para todo mundo? Foi? Eu não sei como é que eu vou tomar minha pesquisa. Eu quero ler. E aí é aquilo que eu falei. Se achar que cabe tabela, bota tabela. E aqui eu estou informando, tá? Vocês estão explicando o que, que é a tabela. Porque assim, é uma coisa que eu posso usar tabela, mas como será que é a tabela? Então está aqui como ela é composta. Né? E aí tem um exemplo aqui de uma tabela. Se eu acho que eu tenho que colocar gráfico, tem um exemplo para colocar gráfico. Se eu acho que eu tenho que colocar figuras no meu artigo, de que forma que eu coloco a figura, se eu quero colocar quadros. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? As possibilidades do que vocês podem trabalhar, ou não quero nada disso. Tirou, acabou. Tá? É para vocês serem livres, é o que eu falei. Né? Graças a Deus, né? é uma turma que é já de adultos, né? Não, não são crianças da educação infantil. Então, vocês têm essa autonomia que é muito bacana, né? Essa fala, essa defesa da área de vocês, né? As considerações finais. E aqui tem a forma como referenda, mas eu mandei um arquivo para vocês só de referências. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Um arquivo para vocês só de referência. De o que vocês pensarem, tem lá. De livro com mais de um autor, mais de dois autores, mais de três autores, sem nome de autor. Revista com nome de autor, sem tema, sem nada. Anais de congresso. Se for usar CD, DVD, um filme que viu, uma palestra que participou, né? Algo que aconteceu dentro do mundo da yoga que foi importante. Então, registra, né, aquele dia, aquele horário, quem foi que falou o nome. E pode colocar lá, tem como se referendo. Pesquisa da internet. Pesquisa da internet tem aqui. E pesquisa da internet precisa ter mesmo, precisa ter. E aí tem até assim, tem com autor e sem autor. Ah, tem o nome do artigo, aí é a data. Antigamente tinha data e horário. Consulta, né? A data da consulta. Agora é você. Pois é. Não, então, mas agora não tem mais hora do acesso, com a graça do Senhor. Já tem já alguns anos já que foi tirada a hora do acesso. Mas o processo fica mexendo lá. É, mexendo. Porque o que acontecia? Nós temos um sistema DISC, que é da BNT, do MEC, a universidade também tem. Então, precisava-se da hora a nível de comprovação e de antiplágio. Mas agora com o sistema DISC, se por um acaso tiver plágio, já joga até o próximo na sua cara, o outro lá de dentro. Mas, então, só que graças a Deus a gente está numa turma de pessoas adultas e cada um quer desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Não tem intenção de estar copiando o trabalho de ninguém. Né? O meu estímulo que vocês leiam os artigos é justamente isso. Cada vez que vocês lerem, vocês vão perceber o quão de possibilidade que vocês têm de escrever, é porque podem sim, mas podem as referências. Pô, esse cara escreveu um artigo fantástico, vou ver o que ele leu. E vou procurar ler o que ele leu, ver se eu acho os livros. Ah, eu gostei da estrutura, da forma como ele colocou as tabelas, como ele colocou um gráfico, como ele fez um print, como ele colocou uma figura. Então, eu vou copiar o modelo, né, na ordem que ele fez. Mas é isso e ponto. Entendeu? Não tem, não há nenhum bicho de sete cabeças. É tranquilo. É porque hoje é muita informação. Né? Vocês têm muita informação. E aí, uma coisa que você tocou na internet que é muito importante. Gente, nada, nem pensar de wiki. O Wiki é a fonte fidedigna nos Estados Unidos. No Brasil, não. E nem blog. Poxa, eu adoro o Wiki. Pois é. Eu também gosto. Eu também gosto. Só que no original. Pois é. Mas ele só é a fonte fidedigna nos Estados Unidos. Muito velho. Para se configurar um artigo científico, tem um número mínimo de laudas? Não. A fonte é que é importante. Das universidades federais, normalmente. Das universidades particulares, hoje a gente pode considerar que da Veiga também é, a PUC tem, a FGV tem, né? Ah, professora, é um pouco de preconceito. É, mas aí quem editou isso não foi eu nem ninguém, isso foi o mercado, a BNT e o MEC que editou. Né? As universidades públicas, quando disponibilizam, né? Esses três momentos que eu falo com vocês, que é o Cielo, né? O CAPES e o Google Acadêmico, que hoje ele já está integrado ao Cielo, tá bom? Então aqui as referências têm alguma coisa, né? Aqui ó, da Fundação Getúlio Vargas, né? Ah, eu, né? Mó traída, né? Brincando. A gente pode utilizar, hoje a Veiga inclusive tem uma biblioteca que é integrada à FGV, né? Então tá aqui, foi um acesso, tá vendo? A biblioteca da FGV de São Paulo e a data do acesso. É sem hora, não precisa mais da hora. E aqui, só para fazer uma mostragem, aqui que eu digo para vocês, está vendo? Eu não tenho jeito, eu sempre coloco. Ignore isso aqui de forma imediata, porque o que acontece? Eu não sei fazer algo de uma forma já assim direto, porque eu acho que vocês merecem explicação. Então, isso daqui é tudo isso daqui. É a aplicação disso aqui. É a aplicação disso daqui. Então, né, por que que se coloca o autor daquela forma? Então, está tudo aqui explicado. O autor, pessoa física, quando tem até três autores, mais de três autores, repetição do nome do autor, tudo que eu falei com vocês agora, ó, sem nome, se for dissertação ou tese, ou autor corporativo, referência de parte de uma obra, o que vocês conseguirem para vocês pesquisarem, vocês têm como referendar. Se não conseguirem, fale com o professor Jair, que eu vejo o que eu ainda não coloquei aqui, porque às vezes o aluno traz alguma coisa nova e eu acho isso fantástico. Achei isso que não tem no arquivo da professora. A professora não vai sofrer por causa disso de forma alguma, vai achar ótimo. Diga. No caso de entrevista, onde que entraria o nome da pessoa? Que... No caso da entrevista, vai ser lá dentro mesmo do contexto. Não vai entrar aqui para referência. Lá, se você for utilizar a entrevista, você vai colocar entrevistei a professora Luciana Soares Chagas no dia 24 de junho de 2017, a tal hora, sobre tal assunto. As perguntas foram essas e as respostas foram essas. Se você entrevistou 10, 20 pessoas, né, aí você tem que fazer uma compilação, né, onde vai acabar gerando algum dado estatístico. E aí você vai verificar se você vai fazer por tabela, né? Não, não precisa. O nome da pessoa vai completo. Pode utilizar aquela parte de aspas. Não, você pode até destacar conforme ele estava falando dentro da parte dos métodos. Entrevista, né? Professora Luciana Soares Chagas, uma entrevista. Tá. E aí tá. Aí bota o nome, a data e as perguntas com as respostas. Bem simples. Eu não gosto de falar que quanto menos é mais, né? Então, você ia botar como um anexo. É, exatamente. Essa é a diferença. E aí, quando eu falo quanto menos é mais, eu lembro do filme Torrica, da Samantha Schmutz. Eu não posso falar isso que me dá vontade de rir, mas que menos é mais para quem é rico. Para quem é pobre, menos é menos. Diga. No caso, por exemplo, a gente vai fazer esse trabalho de cálculo, pode ser entrevista, questionário. No questionário, por exemplo, não precisa do nome da pessoa. Não, exato. A entrevista é que precisa. Ah. Se você vai fazer um questionário via survey ou via Google, né, dependendo da quantidade de amostras que você deseja, não precisa nome. O que você precisa guardar é a idade, né, que é muito interessante que você tenha esse referencial da faixa etária, né, do sexo, quantos masculinos e quantos femininos, qual o grau de instrução e mais algum dado que você acha que seja importante, que ao você cruzar os dados que vai te dar a resposta que você deseja. Luciana, por exemplo, a gente vai entregar esse trabalho, que deveria ser de forma impressa, aí não se aplica o que eu estou dizendo. Agora, se for em forma de vídeo, se for em forma de documento, por exemplo, se eu quiser usar trechos de vídeo, eu tenho que citar lá no meu escritório, vídeo tal, minuto tal e tal, ou sim, posso colocar não, um trecho de vídeo? Não, minuto tal, tal. Tá, não pode colocar o vídeo. Não. Você vai até colocar que é o vídeo tal, mas que é de 1 hora 49 minutos e 23 segundos a 1 hora 49 minutos e 30 segundos. E aí eu relato que aquele trecho... Exatamente. Por que que você elegeu aquele trecho para constar no seu trabalho? Entenderam a pergunta dela? Não está ótimo. E a resposta minha? Então tá bom. Porque tem que entender os dois. Então, saímos das referências. Vamos pegar agora o nosso texto, vamos começar a fazer uma bagunça na sala ou o professor Jair quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo, vamos seguir? Tranquilo. Então tá ótimo. Não. Todos trouxeram? Se alguém não... Ah, tá. Então quem não trouxe está vendo aí na internet. Está tentando abrir o céu para poder ver contigo o negócio, mas ainda não consegui. O que acontece com esse texto? Aí, assim, perguntei se trouxeram esse texto. Trouxeram outro texto também ou não? Não. Não? Não, eu trouxe aquele texto que é mais ou menos que é partido. Que é uma. É, exatamente. Que é uma. Não, é uma É, então tá ótimo. Porque o que acontece? O que nós vamos fazer? Nesse primeiro momento agora, nós vamos fazer um pequeno resumo desse texto. Mas, na realidade, é um texto que tem 10 páginas. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem um resumo? Só uma pergunta. É, só que a gente vai fazer o resumo. Você quer fazer o resumo? Esse aqui vai fazer uma nota. Não, nós vamos fazer o resumo. Isso. Nós vamos fazer o resumo da discussão dele. Só da discussão. Peguem a parte da discussão. É claro, professora, mas eu tenho que ler o artigo todo. Tem que ler o artigo todo, senão você não vai entender a discussão. Então, de que forma é que a gente lê? Né? Quem ainda não leu? Para ler para uma escrita, normalmente a gente faz uma leitura silenciosa e despretensiosa, sem procurar entender nada. E num segundo momento, quando a gente lê, normalmente a gente começa a eleger algumas palavras. Então, quem já leu o artigo todo, excelente. Quem não leu, lê. Né? E agora, nesse momento que vocês vão fazer só da discussão, então, leiam a discussão, como eu falei, de forma silenciosa, despretensiosa, sem querer ainda buscar nada. E no segundo momento, você já sublinha as palavras que são chave, lembrando que o resumo, o que é o resumo? É o destaque das palavras principais do texto para montar um outro texto sem mexer na essência do que o autor está colocando ali. Né? Vamos tentar transformar esse resumo da discussão, essa discussão, em 5 a 7 linhas no máximo. Tá? Um resumo de 5 a 7 linhas no máximo da discussão.